coisa não tem fim. Felicidade, sim. Em liberdade na cela da tristeza, uma alma solitária chora a perda. Fere o íntimo se o choro é recolhido. Eu observo o mundo e entro em guerra comigo. Sem justiça é sem chance. Tá tudo errado em cada coração. Um conflito, um passado, realidade dura. Compare com a sua, famílias na chuva, doença sem cura. Percebe que o seu problema é pequeno. A tempestade nasce em vento sereno. O rio corre enquanto mostra o caminho. Nas lições da vida a gente sofre quando aprende sozinho. Felicidade já, são lágrimas demais. A minha paz se vai na folha que cai. Enquanto eu não encontro uma saída, o tempo é justo e cura feridas leves da vida. Felicidade já, são lágrimas demais. A minha paz se vai na folha que cai. Enquanto eu não encontro uma saída, o tempo é justo e cura feridas leves da vida. A porta abre, eu não acredito. Um mendigo ilumina o coletivo. Entrou cantando uma canção de infância. Enquanto eu escutava, voltei a ser criança. Sonhando acordado, eu fui pro passado. Futebol, basquete, a maioria finados. Voltei pro presente, no meu lado um crente. Adolescente doente, infelizmente pra sempre. Tenho que confessar, mano, eu vou te falar. Aquele pedinte me ensinou a enxergar. Tiozão sem visão pedindo esmola no busão. Poucos sim, muitos não. Dói no coração, humildão, pé no chão. Que estende a mão, cumprimenta e agradece. O valor da intenção, sorrindo, diz que é feliz e que só tem o amor. Por isso vê todo mundo igual, no mesmo valor. O rio corre enquanto mostra o caminho. Nas lições da vida a gente sofre quando aprende sozinho. Felicidade já, são lágrimas demais. A minha paz se vai na folha que cai. Enquanto eu não encontro uma saída, o tempo é justo e cura feridas leves da vida. Felicidade já, são lágrimas demais. A minha paz se vai na folha que cai. Enquanto eu não encontro uma saída, o tempo é justo e cura feridas leves da vida. Todo meu coração, ao que tiver de melhor, seja pra você ou pra mim. Não quero pior, estrada longa, muita história, sucesso e glória. Também chorei com o que guardei na memória. Pessoas boas e vão, deixando pra trás saudade, dor, solidão. A gente sofre demais, é triste, mas um dia todos nós vamos partir. Sem desanimar, levanta a cabeça, senão é o fim. Feridas leves a vida me deu e me fez pensar em quem agora tá pior do que eu. Sozinho contra o mundo, trancado atrás do muro, chorando num vazio de um quarto escuro, onde o meu pensamento e minha voz possa chegar. Palavras doces pra sua alma alcançar. O rio corre enquanto mostra o caminho. Nas lições da vida a gente sofre quando aprende sozinho. Felicidade já, são lágrimas demais. A minha paz se vai na folha que cai. Enquanto eu não encontro uma saída, o tempo é justo e cura feridas leves da vida. Felicidade já, são lágrimas demais. A minha paz se vai na folha que cai. Enquanto eu não encontro uma saída, o tempo é justo e cura